Seu nome é Rica Games, sou fã do Rica Games. Pode até estudar mulheres, mas tá gosto dele. Seu nome é Rica Games, sou fã do Rica Games. Quem que é Rena Play comparado ao Rica Games? Seu nome é Rica Games, sou fã do Rica Games. Pode até estudar mulheres, mas tá gosto dele. Seu nome é Rica Games, sou fã do Rica Games. Quem que é Rena Play comparado ao Rica Games? Ele é meu pinguço, pode ser um pouco bruto, mas mesmo depois disso tudo eu amo esse puto. Ele agride o pai, mas mano tanto faz. Por causa de um traveco ele não tem 20 reais. É sério, eu gosto dele, quando ele sente sede eu pago 100 pra comprar água e ele Budweiser. Rica, você é uma onça, valeu menino Tomás, por trazer esse santo homem de volta às telonas. Alô Bento Carneiro, seu menino fuleiro, porque empurrou o nosso homem, ele só tava bebo. Alô pro tio Tião, responda é fake ou não. Se é verdade que o Rica Games jorrou em tu leitão. Seu nome é Rica Games, sou fã do Rica Games. Pode até estudar mulheres, mas tá gosto dele. Seu nome é Rica Games, sou fã do Rica Games. Quem que é Rena Play comparado ao Rica Games? Ele tem pó de 30 e cheira todo dia. Quando fica sem saldo, se bate até sai faísca. Alô, Caveira Games, ou seja, Renan Play. Valeu por ajudar o Rica a ter 3 patinetes. Ô, Magnata Games, você é muito grato. Renan te deu um PC e tu xingou ele de viado. Mas cara, ele tá certo, 14 mil é pouco. Gastou com buceta e de brilhação ele louco. Alô, minha vizinhança, olha só minha giromba. Não é só na camisa que ele curte mostrar a rola. Tadinho do Rica Games, com live pix banido. Como ele vai fazer live pra poder ficar rico? Agora fudeu mesmo, eu não vejo outro jeito. O lance é se matar pra poder ganhar mais dinheiro. Tá com zero na conta, roubando o banho da boca. Isso tudo porque achou que ia ficar rico nessa porra. Seu nome é Rica Games, sou fã do Rica Games. Pode até estudar mulheres, vai tá gostando dele. Seu nome é Rica Games, sou fã do Rica Games. Quem que é Rena Play comparado ao Rica Games? Seu nome é Rica Games, sou fã do Rica Games. Pode até estudar mulheres, mas tá gosto dele. Seu nome é Rica Games, sou fã do Rica Games. Quem que é Rena Play comparado ao Rica Games? É, rapaz, os caras falam, você conhece Carlinhos, meu irmão? Carlinhos. Eu falei, é Carlinhos? Quem é esse Carlinhos? Eu pesquisei, acho que o cara era gamer. Ele queria pegar 2.500 homens. Pegava aqueles troços de silicone, tchá, tchá. Uma porra dessa fica rico, meu irmão. Porra dessa fazendo umas merda dessa fica rico.